você vai sofrer, você vai chorar, mas eu não voltarei atrás, minha promessa que eu fiz de lhe deixar. Você me enganou e tem que pagar, pois eu não voltarei atrás, minha promessa que eu fiz de lhe deixar. Quanto carinho por sua causa chorei. Você foi mentindo, fingindo, sorrindo, zombando de mim. Mas tudo agora acabou. Já não sou mais seu amor. Gosta no fim. Você me enganou. Tem que pagar, pois eu não voltarei atrás, minha promessa que eu fiz de lhe deixar. Quanto carinho eu lhe dei, por sua causa chorei. Você foi mentindo, fingindo, sorrindo, zombando de mim. Mas tudo agora acabou. Já não sou mais seu amor. Quem ama tanto assim como eu se desgosta no fim.